Por isso essa pessoa que tá chegando aqui num bar, eu sei que ele é. A minha ex tá ficando com esse mané. Garçom, bota minha mesa ao lado dele, que eu vou desabafar, já bebi todas mesmo. E todos os segredos dela eu vou contar. Ele precisa saber que ela não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos dessa mulher, meu Deus do céu. Preciso avisar que ele corre perigo e vai cedo ou mais tarde vai fazer com ele o que fez comigo. Um prazer, sou ex da sua atual. Não me leve a mal, cê tá no beco sem saída. Ela vai ferrar com a sua vida. Mesmo, e todos os segredos dela eu vou contar. Ele precisa saber que ela não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos dessa mulher, meu Deus do céu. Preciso avisar que ele corre perigo e mais cedo ou mais tarde vai fazer com ele. Keep it.